Programa da tarde. Eu almocei e estou um pouco cansado. Turma 1º F da escola IFES. Você gostaria de trabalhar com o Rio Doce? Se sim, o que você faria? Proteger as nascentes que desaguam no Rio Doce. No caso, teria o projeto Olhos d'Água, do Instituto Terra em Imorés, que faz isso, doa cerca, as árvores, tudo para proteger a nascente. Meu nome é Raíssa. Eu vi nós três aqui e eles dois, e a Crisônia que não vem na aula. Aí a gente vai reutilizar essa água da lavanderia que era jogada no Rio Doce e vai tratar ela para limpar a escola. Que ótimo. Porque tem a lavanderia ali que caía direto, a água com sabão caía direto no rio. Aí a gente vai fazer um desvio, né, e tirar essa água dali para jogar em outro lugar. Para reaproveitar a água para jogar e lavar as calçadas. Porque gasta muita água e a gente utilizava essa água do Rio Doce para lavar a escola. Menos é mais. Menos hipocrisia, porque muita gente fala que se importa, mas não faz nada de verdade pro Rio Doce. Não justifique seus erros. Sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. Na morte. Mas o sangue jorra solto, machando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão. Quando vendemos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?